Antena Web Informação. Um Estado independente precisa de um território, população, órgãos soberanos e um hino. Existem centenas de hinos que marcaram a identidade das nações ao longo dos tempos. Carlos Bonaparte apresenta-lhe estes temas em Hino aos Hinos, todas as sextas-feiras, às 7:15 da tarde, no Canal 1. Boa tarde, seja bem-vindo a mais um Antena Web Informação. Mais um fim de semana polémico no futebol. Neste passado fim de semana, Sport Lisboa e Benfica e Futebol Clube do Porto venceram os seus respectivos encontros. Em casa, o Gil Vicente, aliás, em casa, o Benfica venceu o Penafiel por 4-0. No mesmo reduto, ou seja, em casa, a equipa do Futebol Clube do Porto bateu o Gil Vicente por metade deste valor, ou seja, 2-0. Mas não foi esta a polémica. É que no final da partida entre o Futebol Clube do Porto e o Gil Vicente do Futebol Clube, Ruben Lopetegui, treinador dos Azuis e Brancos, disse alguns comentários que levantaram algumas polémicas sobre o Sport Lisboa e Benfica e um alegado manto sobre o qual está protegido Jorge Jesus. Por isto mesmo fala, e Ruben Lopetegui diz que já perdeu o respeito pelo treinador português. O Sport Lisboa e Benfica é líder neste campeonato e, se vencer na próxima jornada, independentemente do que faça, a equipa do Futebol Clube do Porto sagra-se bicampeão, algo que não acontece há 30 anos. Há uma situação polémica que está a ganhar terreno na SIC e na Entidade Reguladora para a Comunicação. No passado dia 3 de maio, a SIC exibiu, no passado domingo então, neste dia 3 de maio, mais uma das galas de apuramento dos ídolos, aliás, mais uma das fases de apuramento dos ídolos, na qual Alexandre Rebelo, de 16 anos, aparecia com orelhas significativamente grandes. A questão parece ser simples, mas o suposto bullying do qual foi vítima este jovem de 16 anos causou danos morais no próprio. Alexandre não sai de casa e só uma vez saiu, a pedido da sua professora. A situação chegou ao extremo do aluno nem sequer ter ido à escola. Ele recusa-se a enfrentar os colegas do grupo escolar Gaia Nascente, do qual faz parte, sem que tenha sido identificado especificamente em que escola ou mais detalhes. Sabe-se, ou especula-se, porque é uma informação não oficial, de que este jovem terá alegadamente problemas mentais ou problemas anímicos e que estaria inclusive a ser acompanhado por uma professora de ensino especial, informações que a Antena Web não conseguiu apurar. Nessa situação, o jovem está então a ser, ou estará então a ser seguido, há várias clínicas que já se disponibilizaram a ajudar este jovem a reduzir o tamanho das orelhas, o motivo pelo qual foi vítima de bullying na SIC. A mesma perdeu cerca de 85 mil espectadores entre o dia 3 de maio e este dia 10. A gala está, aliás, o ídolo está em curso e a SIC está a disponibilizar ajuda para o jovem de 16 anos. Foi aprovado o decreto-lei sobre a cópia privada. A cópia privada, neste caso, isto quer dizer que os consumidores irão mesmo pagar entre 5 cêntimos a 20 euros por cada dispositivo de armazenamento que comprem. Isto inclui, por exemplo, leitores de MP3, cartões de memória ou discos rígidos externos. Externos, não discos de computador, como supostamente virão já embutidos na própria máquina. Esta lei foi vetada pelo Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, mas foi revista pelo PSD e pelo CDS-PP, que apresentaram uma nova proposta, que foi favoravelmente votada nesta sexta-feira e que deverá agora ser promulgada pelo Presidente da República nos próximos 8 dias úteis. Designadamente, algumas alterações que fazem com que este projeto de lei possa seguir por diante ao contrário do que aconteceu da primeira vez. O valor já não será de 25, mas o valor máximo já não será de 25, mas sim de 20 euros, e o valor em causa será revisto a cada 2 anos face ao acompanhamento do desenvolvimento tecnológico. Também foram introduzidas várias exceções à regra que provocam uma isenção desta taxa, designadamente profissões como engenheiro, arquiteto ou fotógrafo, por exemplo, ou produção artística que implique o armazenamento destes dados. Quando também se trata da preservação da cultura, por exemplo, ou de apoio a pessoas com deficiência, ou, por exemplo, o Ministério da Justiça e da Defesa, ou outros associados, também relacionados com cientistas, esta taxa não é aplicada. Ainda assim, como já disse, de todos os efeitos, há uma revisão, ou pretende-se que haja uma revisão de 2 em 2 anos dos preços a aplicar nesta taxa, face também ao desenvolvimento das tecnologias. Para terminar, o caso de Nicola Draintree, uma jovem de 20 anos do Reino Unido que sofre de uma condição rara que está a gerar uma certa comoção na comunidade europeia, mais especificamente no Reino Unido. Tem 20 anos, come refeições que no total fazem cerca de 8 mil calorias, mas Nicola Draintree pesa apenas 44 quilos. Fibrose quiástica é a doença rara que faz com que o organismo não consiga absorver estes nutrientes. É alta, magra e tem bastantes dívidas, mesmo com a ajuda do Banco Alimentar, que no total lhe proporciona isto, tendo em conta o Reino Unido e as condições económicas daquele país, cerca de 400 semanais para alimentação. Ela consome 4 vezes mais do que aquilo que uma mulher adulta deve consumir, cerca de 2 mil calorias. E mesmo atletas olímpicos não consomem tanto como consome por dia Nicola Draintree. Ela nunca engordou 1 quilo desde há vários anos e, caso esta dieta seja reduzida, a sua vida corre o mesmo perigo. Como já disse, pesa apenas 44 quilos, embora coma refeições que no total fazem 8 mil calorias. O nosso Antenweb Informação fica por aqui, mas regressa amanhã às 13h25. Até lá!